Portal do Arrocha. Presta atenção nessa história aqui, ó. Mano Brown falou pra mim que vai mandar pra ela. Mano Brown falou pra mim que vai mandar pra ela. Que tu não é princesa, muito menos Cinderela. Eita, que tu não é princesa, muito menos Cinderela. Tu tá no baile de favela. Desce a porra da xereca. Desce a porra da xereca. Desce a porra da xereca. Mano Brown falou pra mim que vai mandar pra ela. Que tu não é princesa, muito menos Cinderela. Eu te conheço, filha. Tu tá no baile de favela. Desce a porra da xereca. Desce a porra da xereca. Desce a porra da xereca. Desce a porra da xereca. Desce a porra da xereca. Desce a porra da xereca. Desce a porra da xereca. Que delícia. Desce a porra da xereca. Ai, mamãe, vai, vai. Esse é o som do povo, brada. Aham, aham. E aí, filhos? Eu sei que vocês gostaram, meninos.